Sejam bem-vindos ao episódio bônus do melhor podcast do Brasil. Primeiro episódio de bônus, Evandro. Quem diria que isso era possível, amigo Easy? Depois de, sei quem lá, mais de um ano. Quem diria que isso era possível? O MPB fez um ano em abril agora. Não foi isso, é verdade? Um tô errado. 4 meses, não sei, aí não sei. Não parece que tem anos, um ano já, mano. Não, porque a gente ficou alguns. Deu umas vaciladas na gravação aí uma época, hein, mano. Pois é, mas agora tá tudo resolvido graças à magia do padrim.com/ o melhor podcast do Brasil. Aliás, o melhor podcast do Brasil? Agora não lembro. Acho que é só o melhor, hein? Deixa eu ver. Fala aqui, mim, todo, é o melhor padrim.com.br o melhor podcast do Brasil. Tá lá. Graças à mágica do padrim, nossos parceiros do padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Nós estamos aqui entregando um podcast bônus. E olha só, a gente ainda não chegou na meta de podcast bônus, na verdade. Mas... não chegamos, porém o Izzy tava solteiro um tempo atrás aí. Tava moleque piranha na putaria louca. Tava desesperado pra dividir as peripécias de putanheiro. As histórias. E aí ele chegou no grupo dos padrinhos e falou: ah, é, vamos gravar um podcast bônus e a temática vai ser putaria. Então, e como pronto. A gente prometeu promessa é dívida, pra não ficar de putaria promessa com a cara de vocês, a gente tá aqui meio que desenhando o formato ainda, vendo como é que vai ser e tudo mais. E aí, pra esse tudo é uma experiência episódio, aqui. Exatamente, tudo é uma experiência. Pra esse primeiro episódio que a gente fez, a gente chegou justamente aonde? Quem paga essa bagaça, que são os padrinhos, lá no grupo do Telegram. E aí eu falei: galera, mandem mensagem pra mim no privado com essa temática que a gente vai dar conselhos, responder perguntas, falar as curiosidades, enfim, contar nossas histórias referentes a esse tema. E aí, vamos ver o que, que dá aqui. E a nossa ideia é, caso atinja a meta lá no Padrim pra ter um episódio bônus, a gente faça temático. Então já teve uma abertura que a gente comentou isso. Sobre coisas de trabalho. E manter mensalmente. Porque por enquanto a gente vai fazer aqui esporadicamente, quando der algum tempo e tal. Tendo o retorno, aí se torna, entra na pauta. Sim, não é mais favor, tá sendo pago. E aí é o que a gente falou, a ideia é o quê? É ser diretamente, a gente vai ler aqui o nome do safado, exceto um que pediu anonimato, que a gente vai ver por que foi isso no final, mas a gente vai ler o nome de quem mandou e a dúvida que o cara tem. Então é a chance do cara participar, entre aspas, do programa e ficar ainda mais próximo, porque, né, ele tá dentro aqui. Então, Easy, começando. Primeira pergunta. Começando. É a propósito, vamos explicar já aqui. Eu estou às cegas, eu não li. Exato, eu as tô mais mensagens. Ou menos. Eu tô mais ou menos, porque como a galera me encaminhou no privado, o que, que eu fiz? Eu peguei e mandei pra mim mesmo no Telegram. Então, uma ou outra eu li, mas outras eu dei, eu vou ler agora também. Mas o Izzy não sabe nada do conteúdo que vai ter nada, aqui. Nada. Tá virgem, cabaço. Tem algum? Eu sempre faço. Izzy, agora a gente vai ter o momento, em todos os MPB, o momento Pasquale em inglês. Quando eu não souber a parada, eu vou te perguntar. Tem algum equivalente a cabaço em inglês? Cabaço, defina o que você quer dizer cabaço, porque tem Você não sabe o termo cabaço. Cabaço é uma gíria pro cara que é virgem. Aquele cara ali, ele é cabaço ainda, não perdeu o cabaço. Ah, o cara que é virgem e inexperiente na da vida, quer dizer? Cabaço. Cara, eu não sei se tem uma, eu não consigo pensar agora tipo no momento. Tipo, você entra na empresa e não sabe muito bem o que você vai fazer direito e tal. Aí, ou... Cara, eu realmente não me vem agora. Ele, tá ligado? O ímen da mulher é como se fosse um cabaço. Eu vou ali tirar um cabaço. Sim. Mas aí, no termo de gíria, acaba indo pra homem e tudo mais, entendeu? Ah, aquele cara ali é meio cabaço. Não curto ele muito, não. Esse tipo de coisa. Tem algum equivalente? Como eu falei, não me vem agora em mente... uma palavra que se equivale bem culturalmente a isso. Vou ficar devendo. Então, beleza. Então, a primeira aula já vemos que não tem o equivalente para cabaço. O amigo Arthur Fraga, lá do Telegram do MPB, né? Assim como todos que mandaram a mensagem, perguntou o seguinte. Uma pergunta curta, porém objetiva e honesta. Quando estavam comendo um cu, já saiu merda? Eita, caralho. Ele já começou na agressão. Que a gente comeu cus. É, bom, é importante já deixar claro aqui que... começou a agressão. O programa é maior de 18, né, mano? Porque, afinal, o tema... Agora, você fala isso depois que falar de comer cu. É sensacional. Depois da primeira pergunta, o cara manda um aviso. Coloca na postagem, mais 18. Mas é isso, já saiu o nariz do palhaço, cara, já apareceu na cabecinha. Eu não posso dizer que eu tenho grande experiência nesse segmento, vamos dizer assim. Então, felizmente, nunca passei por essa situação. Já passou por isso? Mano, eu já passei, mas não foi nada agressivo, não. Deu uma sujadinha que... Já. Mas foi na hora que já tinha acabado, né? Eu já tinha gozado e tal, tudo mais. Aí a hora que eu fui tirar um rapaz, que merda. Literalmente, que merda é essa? Aí eu já peguei uma caixa e dei aquela extraída e tal. Deu uma brochada, deu uma brochada. Mas eu pularia no banho na hora, maluco. Eu sou meio... É foda, porque eu tenho uma história de uma garota que, obviamente, não vou falar o nome. Mas ela, obviamente, antes da gente ficar, mano, ela se vendeu como atriz pornô foda. Nossa, porque eu adoro sexo anal, se eu pudesse eu fazia todo dia. E, meu Deus, como... Isso é raro. Mano, não, vai vendo. Aí eu falei, nossa, estourei, né? Não, pera, deixa eu me corrigir logo, eu não posso dizer que é raro. Frequentemente as minas, não é bem a praia das minas, porque é uma parada, de certa forma, um pouco mais incômodo do que o sexo normal. Exatamente. O ânus, como a gente sabe, ele não é auto-lubrificante como a vagina. Aliás, deixa eu falar um negócio que muita gente não sabe. Sabia que a lubrificação da vagina é plasma do sangue? Sabia disso? Sabia não. Plasma. Pois é, os vasos... Plasma é a parte líquida do sangue, você deve saber disso. Sim. Então, quando a mulher tá excitada, pois é, os vasos sanguíneos se dilatam, eles tornam mais a parede das artérias e veias se torna mais porosa, e o plasma escapa, vira tipo uma peneira, a parte líquida escapa, e é isso que é a lubrificação. Então, quando você tá chupando a mina, você tá basicamente bebendo sangue, mano. Ó, o cara for vampiro, ele tá boneco, então. Porque ele tá dando prazer, recebendo prazer e se nutrindo ainda. Mas então, essa garota, basicamente, na época eu não tinha feito sexo anal com ninguém. E não é nem que eu goste, pá, meu Deus, como eu sou comedor de cu, meu Deus, me dá meu cu aí, dá seu coelho pra mim comer. Eu simplesmente queria provar, né? Porque você fica na... Ah, será que é tudo isso mesmo? Porque rola uma mística. Queria ver como é que é. É, um endeusamento. Mas aquilo, mano, eu... Bom, pra falar, caralho, tá se autopromovendo. Uma mística é excelente. Eu até falei no 99 que a gente gravou, que inclusive vai sair um dia também, sobre esse assunto, sobre putaria, que eu acho maneiro quando a pessoa, os dois saem com prazer. Então, como você falou, sexo anal é foda, sim. Normalmente pra mulher ela só tá fazendo pra agradar. É, se a mina não tá afim, eu não boto fé pra rolar, entendeu? Não parece valer a pena pra mim. Exatamente, então eu nem nunca for, meu Deus, me dá 10 coelhos, deixa eu ver qual é que é. Eu nunca forcei, tá ligado? Eu esperava que o dia rolasse normalmente, beleza. Só que essa daí... Inclusive, disse que o cu você não pede, você conquista. Exatamente, temo, porra, tem algum funk que fala: cu não se perde, cu se conquista, um bagulho assim. É. E aí, ele... É verdade. Essa menina ficava... Não, inclusive, eu diria o seguinte, eu nunca pedi um cu, mano. Me foi sempre oferecido. Eu também não, então. E essa tava na loucura. Meu Deus, eu adoro, vamos aí, é nóis, não sei o quê. Aí a gente foi a primeira vez, chegou na hora do vamos ver, não aguentou. Aí eu, que porra que é essa? Propaganda enganosa monstra. Aí foi mó merda, tá ligado? Propaganda enganosa. Caralho, você foi cobrar, então. Por que não? Chegou no caixa e falou: ó, o preço ali tava esse, eu vou pagar esse, pronto. Caralho, não, cara, não era puta. Nunca paguei puta. Mas eu usou ela não, até é, hoje. Caralho, é uma metáfora, porra. Sim. Não, mas é. Mas, mano, eu usou ela até hoje. Ela fala: ah, meu, não sei o que aconteceu no dia, mas eu gosto sim. Eu acho que ela me dibrou, mas foi foda. Mas enfim, respondendo a pergunta do Arthur, não. Ah. O dia que saiu merda foi pouquinho e já tinha acabado. Todas que provaram não conseguem esquecer. Sou foda. A próxima pergunta é do Elessar, que ele tá com um nick aqui, Cinetecetera, que provavelmente é algum projeto que ele tem aqui. Elessar. Sim. Ele coloca assim: sobre o MPB Proibidão, tem uma sugestão pra vocês, se vocês podem falar. Sobre desventuras sexuais, quais foram seus piores fracassos? Você já bruxou isso? Piores fracassos, caralho. Porra, é claro, acho que todo mundo já bruxou, mano. Eu acho que não, hein, mano. Eu vou te falar uma parada que era... Chegar lá na hora e ficar 6:30, não subir nada. Não. Aí não. Eu digo então, o seguinte, às vezes... Apareceu o Pelé e falar assim: procure seu médico. Não. Mas eu acho que não é assim que rola, não, mano. É assim que rola, porque isso não rolou comigo. Eu achei, mano. Eu já fiz mas, tanto de chegar no momento e falar: caralho, não aguento mais. Não, então é isso que eu tô falando. Mas isso conta como broxar. Mas eu tô falando, eu acho que isso conta como broxar. Eu acho. Se você tá lá na meteção, às vezes o que acontece, às vezes, você já meteu muito no mesmo dia, tá ligado? Sim. E aí o que acontece é o seguinte: você já tá meio cansado, a menina quer, você vai, mas aí depois você começou ali, você começou a perder o fôlego. Pois é. A piroca fica o bonecão do posto, foda. Aí o que tem que rolar é o seguinte: a pessoa tem que dar aquela pausa, entendeu? Pelo menos o que eu fiz na minha experiência, dá aquela pausa e aí recomeça. Pra pegar o. Pra voltar no. Pegar o ritmo de novo, entendeu? Sim. É, isso já aconteceu comigo. Teve um dia que eu tava, mano, eu só quero dormir. Porque você vai, cada gozada, mano, é uma. O corpo vai indo embora, tá ligado? A energia, a barrinha da estamina vai diminuindo. Exatamente. Então, eu acho que todo mundo. O que você tá falando é a brochada. Você tá falando. Acho que você tá se referindo à brochada, digamos, clássica, em que o cara não consegue levantar de jeito nenhum. O cara chegou lá pra querer pegar a mulher e nada acontece. A parada não responde, deu tela azul. Isso aí, felizmente. Isso aí nunca rolou e eu acho que não é assim que rola, não, velho. Deve ser assim, porque os lançados remédios. Exato, se o cara o remédio. Deve ser isso. Se o cara tá precisando tomar um Viagra da vida, é porque realmente não tá levantando de jeito nenhum, eu acho. Sim. Então isso aí não rolou. Fracasso, uma vez eu fiz na praia e foi uma merda foda, mano. Porque tava ali, né? Nunca transei na praia, cara. Mano, nem. Corre na areia. Porque eu tava lá, pá. Já na piscina, mas praia nunca rolou. Eu sou muito paranoico, mano. Eu sou muito paranoico. O Izzy, galera, o Izzy é um cara que tem medo de pegar. Você espirrar perto dele, ele tá com medo de pegar doença, mano. É foda. Aí pra esse tipo de nego, parada sexual é tensa pra caralho. Mas tá ninguém... louca, a parada sexual é horrível, mano. Eu tava na praia, tava os pegando, não sei o que. Aí ela, eu vou lá buscar uma canga. Eu falei, vixe, é hoje que a gente vai meter na praia. Aí voltou, só que, mano, uma canga, mal é mal, ela comporta uma pessoa deitada na areia pra tomar sol. Quem dirá duas se rolando no meio da areia. Aí a gente começou a se pegar, telelão. Daqui a pouco ela pulou por cima, a gente deu aquela rolada, eu fui por cima. E passou, sei lá, 5 minutos, a gente tava os dois na areia. Canga de cu é rola. E a areia, ela vai dando aquela grudada. E aí você vai suando, porque tá ali, telelão. Mano, foi uma merda. Foi uma cara milanesa. É, e tipo, eu tava, tinha uma hora que eu tava pensando só, caralho, tem que tomar banho, tá tudo cheio de areia, tá ligado? E a gente ainda foi gênio, que a gente fez num lugar que era perto de uma barraquinha de onde tava a galera. Então, teoricamente, a gente tinha que sair dali e depois ir lá socializar com a galera de novo. Não tinha como ir tomar banho e depois voltar, porque ia ficar muito na cara, tá ligado? Principalmente pra ela, voltando toda de cabelo molhado e o caralho. Aí, mano, que merda foda. Aí a gente meio que deu uma chavada, parou, tereré, e voltou. Batendo as areias do braço, assim, da perna e tal. Então, cara, clássico. Foi meio fracasso. Foi bom, porque é uma... É, tipo, mano, na real, quando você faz em local público, é aquela sensação de caralho, será que alguém tá vendo? Será que alguém vai pegar? Pra mim isso não dá certo, velho. Eu só fico desesperado. Não, eu vi. Pra algumas pessoas, isso é um adicional. É um adicional foda. Pra mim, isso é uma bosta. Porque eu não consigo entrar no rima, no ritmo, no clima, entendeu? Pra mim não rola. É, você fica ali com a exclamação do Metal Green na cabeça. Pois é. Eu saí, ó. Peguei uma mina uma vez numa situação dessa. Viajei com ela pro interior lá do Maranhão, né? A gente ficou lá nos... Pô, interiorzão. Histórias de interiorzão é clássico. História de interior é sensacional. A gente ficou... Cara, a primeira vez que eu entendi a expressão ficar com o pau em carne viva foi numa viagem pro interior, assim. Eu finalmente entendi o que isso quer dizer. Uhum. Sério, porque chega até um certo... Sim. Porra! Mano, chega... Assim, você ouve isso desde moleque, de ficar com o pau assado e tal. Você mas é aquela coisa abstrata. Você não sei o quê, nunca vai ficar assim, só com a mão. Cara. É, pois é. Só que quando você vai... Exatamente. Quando você vai uma viagem como essa, que você sai com alguém, né? E aí você fica lá na meteção sem parar, a pele, as mucosas, a membrana mucosa, ela não foi feita pra tanto fricção assim, atrito, entendeu? Atrito, né, mano? Sim, então, sim. Então você fica realmente assado. Mas viu, eu tô me adiantando. Essa história aí, eu fui pra um interior lá do Maranhão, que eu esqueci... onde que foi? Eu esqueci a cidade. E eu esqueci qual era a circunstância. Era algum feriado aí, né? Fomos lá. E era um local que ficava perto de um rio. Inclusive, tinha muita gente que morreu afogada lá, porque maluco vai beber, entendeu? Na balada. Nossa, do interior. Louco, aí faz bosta. E aí fica louco e vai pro rio. E acaba morrendo, mas enfim. Chegamos lá, a gente alugou lá um chalezinho, foi uma viagem bacana. E aí ela tinha essa pira. Mas vocês já foram só vocês dois? Então. Sim, só nós dois. Porra, isso? Eu acho que inclusive foi a primeira. Pois é, eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz. Com namoradinha, tá ligado? Uhum. Eu acho, se me faz a memória, foi a primeira. E aí foi isso, a gente foi lá e começou essa meditação. Ela falou assim, parou e falou assim: olha, peraí, vamos lá pra fora. Eu falei, porra, tem um monte de chalé aí. Ela falou, não, mas é tudo escuro e tal, vamos lá fora mesmo. E a gente foi. E eu não botei fé, velho. Fiquei muito desesperado. Não botei fé. No modo Metal Gear. Não, eu já fiz alguns lugares, tipo, com gente muito perto, tá ligado? Mas nunca ninguém pegou, não. Mas na real, como eu falei, eu tava mais na intenção de agradar a pessoa que tinha esse fetiche do que eu ter essa loucura, queria, tá ligado? É, porque, mano, eu acho maneiro de, caralho, vão pegar, o cara vai dar bosta. Só que não tem, tipo, caralho, eu preciso fazer, meu Deus, em local que seja, que galera olhando e tereréu. Então, e aquele esquema, uma vez, esses dias, tá? Eu saí com duas amigas minhas da época da faculdade, uma delas, inclusive, eu sou padrinho de casamento, e aí ela tava falando, porra, meu marido tem uns fetiches que eu acho uma loucura foda, eles estavam falando de sexo, né, os três. Aí eu falei, meu, que não dá, é um negócio, é psicológico, não adianta você questionar, tá? A pessoa gosta e acabou. Tem, é igual música, tá? Por que você gosta de música X? Ou comida, pois é, não tem como explicar. É, o cara gosta lá, mas eu falei, meu, você casou com ele, já estão juntos há 5 anos, imagina. Eu falei, você casou com ele, agora ou você vai e faz as necessidades dele, ou você troca ideia e sei lá, tá ligado? Porque bagulho sexual, fetiche é foda, mano. Hoje é, viemos pegar mulher, achar tuba de... Continuando, o falando em fetiche, ó, o Márcio, ouvinte Márcio, simplesmente Márcio, ele aparentemente tem um fetiche de querer fuder com a nossa vida. Ele mandou o seguinte questionamento. Esse eu até tinha te falado no Telegram já, porque é curioso. Eita, ele falou assim, ó. Passar o ano inteiro dando cu todo dia ou passar 2 anos dando cu um dia sim, um dia não? Peraí. Fala de novo. Fala aí. Porra, Márcio. Peraí. Você tá querendo me fuder? Não, ele quer saber isso? Se você não tivesse... Eu tô fazendo a matemática na cabeça. Lê de novo. Não adianta, é a mesma merda. Ó, se a gente tivesse que escolher, você prefere passar o ano inteiro dando cu todo dia, ou seja, você vai dar 365 dias seguidos, ou... ou 2 anos... Mas a gente já tá fudido. Peraí. Mas tem uma diferença. Sim. Porque se você der todo dia, você vai ficar fudido, literalmente. Enquanto no outro cenário, pelo menos existe uma área de, como é que se diz? Existe um intervalo maior que você se recupera. 24 horas de paz, pelo menos, né? Mas eu acho que aí a gente tem que questionar... Em uma você tem 24 horas, no outro tem 48. Você tem que questionar muitas coisas. Quem que vai comer, meu? É a piroca bonita, gigante? É o Kid Bengala? Ou é um japonês qualquer? Que defendendo, mano. Já tá fudido, fala, vai, vou ficar um ano nessa merda mesmo. Pra acabar logo, tem isso também. Porque se você escolhe o primeiro de um ano direto, acaba mais rápido. Exato. Enquanto o segundo, o seu desespero se prolonga por 2 anos em vez de um ano só. Mano, um ano também é tempo pra caralho, mas 2 é o dobro, né? Não tem o que eu falei, não tem muito o que fazer. A gente já estaria fudido de todo jeito. O Peter Nara faz uma pergunta parecida com a do outro mano que fez ali em cima. Pergunta o seguinte: qual foi a pior foda de vocês? E qual a experiência mais traumática relacionada à putaria? Eu sei. Porra, mano, eu... Puta, eu sei a minha. Fala a sua primeira. A minha foi a primeira vez que foi uma merda foda. Por quê? Eu caí na besteira. Não, foi uma merda, mano. Ai, bosta. Por quê? O que acontece? A menina era mais velha. E eu fui fazer e já era mais velha também. Eu tinha uns 17, beirando os 18 já. Demorei pra caralho. E aí ela tinha, tipo, 25... Caralho, 25. Você transou a primeira vez com 18? Quase 18. Eu tinha, tipo, mano, 17, 9 meses, tá ligado? Demorou. Era meio leve. Aí, só que a menina era muito mais velha, tá ligado? Não era, tipo, ah, meu Deus, uma milf idosa na cadeira de roda. Mas ela tinha, tipo, beirando os 30 já. E aí eu acho que ela tava meio desesperada. E ainda mais quando você ainda é adolescente, beirar os 30 não. É tipo, o cara é muito velho. Mano, mesmo. Ela devia ter tipo 27, 28, tá ligado? E eu tava com 17. Ela era coisa disso, 10, 11 anos mais velha. E aí ela falou que ela era virgem. Aí eu, eita porra, tá desesperada. E eu ali. Se ela tava desesperada, calcule eu. Louco, né, mano? Na loucura, porque 17, 18 anos, hoje em dia talvez até mais novo, os moleques já fica 12 anos, os moleques já estão de pipi duro. Por causa do fácil acesso à putaria. Eita. E, mas a gente, né? Aí, beleza. Por causa do quê? Fácil acesso à putaria. A gente. Ah, fácil acesso. Eu pensei que você falou fácil acesso e putaria. Eu pensei, que site é esse? Bota aqui, fácil acesso e putaria.com. Aí o que acontece? A gente, mano, tão claro o relacionamento do desespero que a gente conheceu em um final de semana. Aí no outro final de semana a gente começou a ficar. Conheceu como? Uma amiga dela trabalhava comigo, a gente foi numa festinha na casa dessa amiga dela, aí acabou ficando. Uhum. Conversou lá meia horinha, acabou ficando. Aí na outra semana a gente começou a namorar durante a semana, aí na outro sábado ela já tava aqui em casa já, pra gente se pegar agressivamente pra meter. Só que, mano, o cara que vier olhar na minha face e falar, nossa, primeira vez eu já tava metelão de bengala, meu Deus. Comi pra caralho, gozei pra porra, não sei o quê. Você tá mentindo deslavadamente. Porque não tem como o cara ter essa confiança toda, que querendo, por mais que você seja, veja milhões de vídeos, veja revistas, se você bata poeta, não é a mesma parada que você tá com alguém. E aí, nesses casos, eu acho que é bom. Ah, inclusive, eu já fui o primeiro, primeira vez de algumas pessoas. Até porque o esquema não é simplesmente meter e gozar, porra. Você tem que fazer a pessoa curtir isso, ainda mais quando você é novo, quando você tá... Olha só, quando você é novo, né, e você tá tentando assegurar pra si mesmo como é o nome da... Quando o cliente fica sempre voltando, fidelizar, você tem que fidelizar. Pode crer, porque você vai querer aquilo sempre, então, né? Então se você... Pois é, se você simplesmente meter estilo coelhinho, sabe qual é? Só montar esse... Tá entendendo? Sim, voltar em 5 segundos. Exato, então você não vai fidelizar. Então, se você for nessa mentalidade de que, eu acho isso muito, muito putaria, eu bato muita punheta, eu consigo... Não, não é assim, mano. Você tem que focar em dar o prazer à pessoa. Exato, nenhuma experiência. Se você tá afim se você tá afim de fidelizar pra garantir, né? Porque esse era o santo graal, pelo menos eu quando era moleque, de você conseguir alguém que você possa manter essa relação de pô, vamos transar aí, pô, que bom. Eventualmente, tá, tipo, o Friends with Benefits. Sim. Contatinho, hoje em dia o nome disso é contatinho. Contatinho, porra, todo mundo com seus contatinhos, essa galera safadinha da internet. E aí o que aconteceu? Ela também era inexperiente, apesar de ser muito mais velha. Então, cara, foi uma merda. merda. Eu falei, caralho, é isso que... Nossa, por que eu bati a punheta tão gostoso e eu fui com ela, que devia ser mil vezes mais gostoso, e foi essa merda foda? E foi uma merda. Porque ela tava nervosa, e aí ela foi... Uhum. Ela tava com nem uma boneca inflável, tá ligado? Também provavelmente não sabia o que fazer. Não, tipo, ela tava nervosa, tá ligado? Ela não tava ali curtindo aquele momento. Ela tava querendo que acontecesse logo, eu acho. Porque mulher tem o lance de dor. Cara, que bosta. E foi, foi foda. A primeira vez foi uma merda foda. E aí, obviamente. Mas você é virgem, rápido, né? Não, os dois eram virgem. Aí, obviamente, que eu terminei rápido. E aí, tipo, depois de um mês eu já tava namorando de novo. E aí, minha nova namorada já tinha experiência. Só que eu não fui trouxa de falar que, porra, minha primeira vez foi uma bosta, eu sou meio cabaça, não sei meter direito, né? Eu simplesmente deixei acontecer. E aí começou a ser foda pra caralho. Caralho, tá ligado? Eu com essa segunda namorada. Porque os dois, eu tinha um pouquinho de experiência da primeira, que foi uma merda, e ela já chegava e ela tomava conta. Aí depois É alguma experiência, né? Exato. Você vai... é o famoso perder o cabaço. Você vai e fala, ah, beleza, agora eu já sei como é que funciona mais ou menos. E aí, como ela já tinha mais experiência, ela ia tomando conta no começo e depois a gente ia se curtir. Rolava isso que você falou, dos dois querer um agradar o outro, tá ligado? E aí daí pra frente foi só alegria. Felizmente é aquele ditado, sexo até quando é ruim é bom. Mas a primeira vez foi bem bosta. E a sua, Isa? Cara, eu tô pensando aqui, eu nunca tive uma experiência ruim, agora que eu paro pra pensar. Teve uma estranha. Acho que a experiência mais estranha que eu já tive é o seguinte. Eu tava... Eu acho que eu nunca te contei essa história, cara. Todo meu ciclo de amigos sabe dessa história, porque foi tão absurda, tão assim... Foi o seguinte. Caralho, solta. Me pare se eu já te contei essa história antes, mas foi o seguinte. Eu tava no centro de São Luís, indo pra UFMA, que é a Universidade Federal, né? Eu fazia física lá, como vocês talvez saibam. Acho que você sabia já, né? Sim. E eu tava lá naquele... Sabe quando você... Eu tava... A viagem pro Canadá já tava, tipo, no horizonte, então eu tava ainda mais desmotivado pra ir pra faculdade, mas eu tava indo meio que só indo seguir a maré, sabe qual é? E aí, beleza, eu tô na estação do... Eu tinha ido pro shopping encontrar com alguém, e aí... Shopping, tô louco, no centro encontrar com alguém, e aí a contragosto falei, bom, tá na hora de ir pra faculdade, então, vamos lá. Tô parado na estação do... Cara, essa história tá absurda, você vai pensar que eu inventei, ó. Tô parado na parada de ônibus, e vem uma garota baixinha, bem baixinha. Tá tanto detalhe que se você tiver inventado... Não, você pode... Ó, meus brothers que sabem a história do pessoal de São Luís, já ouviram a história 1 bilhão de vezes, eles sabem que se eu fosse inventar alguma coisa aqui que não... Se eu fosse contar algum detalhe diferente, eles iam imediatamente saber. Então, tipo, tá ligado? Tem a fiscalização da história. Já. Sim. Aí, beleza, eu tô na parada de ônibus, esperando o ônibus, aí eu vejo uma garota de sainha jeans atravessando a rua e vindo como se fosse na direção geral ali da parada, mas não tava vindo diretamente pra parada, saca? Vindo mais ou menos na mesma direção. E eu olhei pra mina, baixinha a garota, e sainha, coxa grande, eu falei, caralho, que mina gostosa. Eu tava, tipo, a flor da pele, sacou? Eu tinha ali meus 18 anos, eu acho. Essa época é foda, tinha essa época você não tem nem saber, mano. Você é casada, foda-se. Não, só tinha pego uma menina na vida, entendeu? Só tinha comido uma menina na vida, então eu tava no desespero. Aí beleza, a menina vem andando, aí eu percebi que ela tá vindo na minha direção, na direção da parada. Aí eu falei, porra, eu quero continuar olhando, mas não quero ficar dando na vista que eu tô olhando. Então eu ficava disfarçadamente, aí ela vem andando e para quase do meu lado. E ela tá segurando, sabe aquela postura clássica de estudante? A menina segurando um monte de caderno assim perto do... Tipo como se tapando o peito com os cadernos, né? Sim, tô ligado. Isso, pois é, a menina tava andando... É um momento meio que provocante, né? Porque dá uma apertadinha nos seios e tal. É uma cena... dependendo da postura dá. Mas ela não tava provocante, ela tava só segurando assim nessa postura. Sim. Só mas então, aí tá uma parada que eu acho foda. Tem cena que a mulher não precisa. Mulher é tão. Mano, mulher é tão foda, tão superior, como eu sempre falo, que ela não precisa fazer nada que a gente já fica louco. Tá normal, tá ligado? Tá normal de camiseta branca e calça jeans. A gente já fala, caralho, que mina gata. Pois é. Aí ela vem e ela para do meu lado. E tá lá com os cadernos, parece uns livros, revistas, não dava pra ver direito. Aí beleza. Aí eu tô assim, aí ela pergunta pra mim, ô, já passou o ônibus aqui? Aí eu falei, não, tô esperando ainda. Eu tô indo pro campus. Sei lá, eu também, que ela morava num bairro que ficava ali pertinho da UFA, né? Ela falou, tô indo pra lá também, beleza. Aí eu não falo mais nada, era acabação, não sabia falar com mulher, não sabia desenrolar nada, né? Aí ela deixa cair um dos das revistas que ela tá segurando. Caralho, e aí eu me abaixo pra pegar. Pois é, eu juro, cara, que eu quero morrer agora mesmo se eu estiver inventando isso. Era uma revista pornô. Eu juro pra você. Porra! Caralho, aí. Revista pornô. Juro pra você. Não, aí eu peguei, olha como era cabaço. Cara, foi uma parada, tipo, nunca mais na minha vida isso vai acontecer. Eu gastei toda a minha sorte nesse dia. Eu abaixo, pego a revista, entrego pra ela e não falo nada porque eu sou um cabaço. Se fosse, tipo, né, como adulto, você aproveita essa abertura pra já dar um comentário. Lógico. Já fala alguma coisa, vê testa ali, assim, né, mas beleza. Nada, falei nada, continuando indo pra frente. Cabaçaço. Aí ela fala, você não viu não, né? Aí eu, na hora, eu não tava, nem conectou o você não viu não com o que tinha acabado de fazer. Eu pensei que ela tava falando com alguém do meu lado, tá ligado? Ela, o quê? Você não viu que a revista não, né? Aí eu entendi, aí caiu a ficha, eu falei, bom, eu vi, né, e tal. Aí a gente começou a conversar. Uhum. E ela falava que ela estudava numa escola ali pertinho, eu tava ela tava voltando pra casa de um curso, sei lá o quê, e eu tava indo pra UFMA, né? Aí a gente pega o mesmo ônibus, a gente senta um do lado do outro. Ah, e outra coisa, esse dia eu tava indo fazer uma prova de cálculo na UFMA. Uhum. Beleza. A gente senta perto do um do outro, no ônibus, a gente vai conversando, batendo papo e tal, não sei o quê. Aí uma hora ela fala assim, pô, você tá fazendo o que hoje? Pô, tô indo pra faculdade, tenho a prova e tal. Ela, pô, vamos lá pra casa. Aí eu falei, caralho, mano, caralho. Aí eu fiquei naquela. Caralho, o cara até. O negócio vem tão fácil que o cara até. Sabe, o cara fica com medo. Eu fiquei assim, mano, tá muito esquisito isso aqui. Aí eu falei, foda-se, vou. Aí, cara, eu ainda lembro muito claramente. Cara, isso aconteceu em 2003. Então tem literalmente quase 15 anos, mas eu lembro muito. Mas se fosse hoje em dia, alguns detalhes. Quem tá ouvindo isso, se passar por uma história parecida com essa, não vá. Não corre. Não, eu acharia que a mina quer roubar meu rim. Sim, sim. Aí beleza. Cara, eu me lembro muito nitidamente de ver o ônibus passando na frente do centro tecnológico. E, tipo, o ônibus se distanciando e o centro tecnológico ficando cada vez menor no horizonte. Eu pensando, porra, caraca, mano, que vacilo. Que detalhe, tô fazendo bosta. Tô fazendo bosta, que merda. Me senti muito errado. Aí, beleza, a gente para na estação perto da casa dela. Vamos pra casa dela. Aí tá lá a irmã dela. Ela morava numa região meio baixa renda, saca? Tava lá a irmã dela e o namorado da irmã dela, né, no quarto lá que as duas dividiam. E aí eles estão lá ouvindo música e fumando maconha. E aí eu me senti mais errado ainda. Caralho, mano. Porque eu tô matando aula. Eu tô matando aula, né? Tô, né, no. Tipo, meus pais se orgulharam tanto quando eu passei no vestibular e tal. E eu tô agora mandando tudo pro caralho. Tá, né, porra. Eu tô simplesmente. Vadiando. Pois é. Aí beleza, o que acontece? A gente chega lá, e aí eu conversando com a mina e tal. E a gente ficou muito claro que a gente não tinha muita coisa em comum, sabe? Mas ela tava muito claramente afim de uma putaria, tá ligado? E aí tava lá ela e a irmã dela. Tava eu e ela sentado numa cama conversando. E a irmã dela e o namorado fumando maconha, deitado na cama, embaixo de um lençol. Claramente ali na palpada, pá, tá, não sei o que. Nossa, tocando namorado de gente. Pô, foi muito esquisito. Pois é, foi muito esquisito isso, principalmente porque, tipo, ela tá querendo ficar comigo, eu tô querendo ficar com ela. Mas aí tá a irmã dela ali presente, e não apenas isso, mas o namorado da irmã tá ali também na... né, tava muito esquisito, cara. Uhum. Aí uma hora ela falou assim, ela percebeu que eu não tava muito, muito, né, disposto, digamos. Sim. Pois é, aí ela falou assim, vamos ali pro outro quarto, aí a gente sai, fecha a porta, e ela foi assim, porra, vamos pro outro quarto, você tá basicamente falando na frente da sua irmã que a gente vai transar, tipo, a minha paranoia, saca? Só que sim. Tava muito óbvio, mas, que mano, tá nem aí. E aí, ali é só mais uma terça-feira na família, caralho. Pois é, aparentemente. Será que eu falo? Pode falar o nome? Cara, eu já procurei essa menina no Orkut, inclusive, não é? Cara, você vai falar, se você falar o nome, os caras acham. Não, vou falar não, mano, vou falar não. Ih, agora. Cara, na época, eu lembro que teve uma época que eu tava muito curioso pra saber o que deu dessa mina. Aí eu ia no Orkut das comunidades, mano, Orkut, lá do bairro dela. Mano, ela vai aparecer alguma coisa. Procurando o nome dela. Procurando o nome dela e procurando todas as variáveis. Mano, com esse histórico pegando qualquer mendigo na roupa meter, filho. Certeza. Se ela já não apareceu alguma notícia, eu não digo nada. Pô, a menina não era mendiga, cara. Ela só era mais humilde. Aí beleza, a gente vai pro outro quarto, que era o quarto dos pais dela. Mano, eu tô imaginando a casa do Kenny, tá ligado? Do South Park. Você... Porra, vou te falar que era meio assim, cara. Do Kenny. Era meio. Evandro, era meio assim mesmo, cara, na moral. Você escreveu tão bem que eu já devia conseguir visualizar a situação. Ai, cara. A parede com reboco. Mas era assim mesmo! Era assim mesmo, era assim mesmo. Sabe aquela área de serviço clássica de casa de baixa renda? Sim, sim. Com aquele tanquinho, cimento, sei lá. Que desgraça. Vai, continua. Aí vocês foram pro outro quarto. Aí, beleza. Aí foi pro outro quarto, deu uma meter lancinha e tal. Foi rapidinho, eu tava muito nervoso, cara, foi muito bizarro. Não foi ruim, mas eu tava muito nervoso. Não, aí eu lembro que foi o desespero, porque assim, eu tinha muita frescurinha, eu tinha muito paranoia com pegar a doença e tal. E aí quando terminei, ela falou assim, vai lá no banheiro e tal. E aí eu chego no banheiro e eu falei, cara, como é que eu tiro a camisinha agora? Porque eu não queria pegar, tá ligado? Uhum. O banheiro todo leproso também. Pois é. Aí eu pego um papel higiênico, enrolo na piroca, puxo o negócio, lavo a mão. Uma coisa que eu fazia quando moleque, mas não fiz nessa ocasião porque eu tinha enrolado a camisinha no papel higiênico, é botar a camisinha na pia e encher com água pra ver se estourou. Já fez isso? Ou isso é coisa de gente muito paranoica? Mano, só se vive uma vez, se foda. Nunca fiquei nessas loucuras, não. Eu fazia isso, mano. Aí, beleza, a gente volta lá pro quarto, a gente fica lá nas pegaçãozinhas, mas eu tava muito assim, eu ainda era crente, então na minha cabeça, transante do casamento era pecado, né? Eu tava matando aula, bando de maconheiro. E aí foi foda, porque, tipo, eu fui sair e a menina falou assim, pô, pega meu telefone e vamos fazer alguma coisa qualquer dia desse. Eu falei, não, beleza. E aí eu falei, cara, nunca que eu vou. Tipo, eu botei no celular, mas falo, pensando assim, não, foi errado, estou cometendo um pecado, nunca mais vou e tal. Maconheira safada, pra casa, cara, então. Você colocou como contato, né? Maconheira safada. Não, mas ela, eu não vi ela fumando, era a irmã e o namorado que tava fumando. Aí, beleza, nunca mais. Eu falei assim, não, eu não vou mais fazer isso, é pecado, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, uma semana ou duas depois, né, porra, joga agora assim de mancebo, eu falei. Não, nunca mais vou fazer isso. Outro dia o cara já tá lá mandando mensagem. Dessa bom dia, água bebê. Eu nunca beberei. Bom dia, meu bebê. Aí, beleza, mandei a mensagem pra ela, ô, você tá fazendo o quê? Tá, não sei o quê, nos encontramos de novo. Eu não lembro onde foi que a gente se encontrou nessa outra ocasião, mas a gente voltou de novo pra casa dela, inclusive no ônibus, ela tinha ido, pra você ver como a menina era da putaria, ela tinha ido revelar um monte de nudes que ela tinha tirado pra um outro amigo dela. Caralho, nudes analógicos, aí sim. Pois é! Aí, porra, pra pessoa revelar nudes tinha que ter muita coragem. Cara, tinha que ter muita disposição, mano. Muita vontade, mano. Caralho, tinha que ter muita vontade. Easy, continuando, senão esse podcast vai acabar. Aí ela pergunta se eu queria algumas, eu falei que não queria, porque eu tinha medo de meus pais acharem e tal. E aí a gente foi pra casa dela e mais uma vez, e voltei pra casa de novo paranoico, achando que tinha pego AIDS. Inclusive, pouco tempo depois disso, eu fui tirar o visto pra ir pro Canadá e tal, e eles testam pra ver se a pessoa tem AIDS. Caralho, e tal. Né? E você ficou lembrando da maconheira. Imagina o desespero. Eu fiquei lembrando, maconheira, não era maconheira não, pô. Mano, o cara imagina o consulado, sei lá quem faz esse exame aí, e fala aí, seu filho não vai poder ir porque ele tem AIDS. Caralho, você nem dormiu, né? Você nem dormiu. Não, eu tava morrendo de medo. Eu tava morrendo de medo. Isso é foda mesmo. Essas paradas de doença. Caralho, que tem paranoia, mano. Isso é louco. Mas continuando aqui, senão esse podcast não vai acabar nunca. Inclusive, está maior do que a gente imaginava já. O Arthur Fraga faz a seguinte pergunta. Se alguma vez vocês já levaram ou foi oferecido fio terra? Uma mina já... Esse que eu ia falar. Ofereceu, mas que nessa sociedade machista que a gente vive, se a gente tivesse levado, a gente ia falar muito. Pra ficar conhecido não, com os caras. Pois é, também não ia falar. Então, isso é verdade. Mas assim, é foda porque assim, na prática a gente sabe que é meio uma bobagem. Porque sim. Associa-se isso a ser gay, mas nada que uma mulher faça com você. Talvez se a mulher botar o porrão, sinta caralho te comer, realmente é meio esquisito. 50 centímetros. Mas, pois é, eu penso assim, nada que a mulher faça com o corpo dela, uma mulher faça com um homem com o corpo dela, isso, eu acho que nada disso enquadra como gaysice. Pra mim não é nem questão de homofobia nem nada, é porque eu acho, cara, o cu masculino, ele não é a mesma coisa que o cu feminino, vamos ser sérios aqui. Não é. Nunca comi um cu masculino, não posso te dizer. Não, não é nem de comer, caralho. Porque o cu masculino, o homem em geral, ele exala mais aromas, digamos assim. E não é a mesma coisa, porra. Pra cacete, você é louco. Até o suor da mulher então, tem cheiro de régua. Eu sou meio noiado. Puta que pariu, nem fala isso. Depois de correr, manja. Ah, é demais. Mano, aquela roupinha da corrida. Assim, puta. Quando a pessoa tá só... Porque assim, se a pessoa ficar muito suada, aí também zoa. Mas quando a mulher tá só um pouquinho suadinha pra dar aquele, sabe? Sim. Ó, já emendando outra pergunta com esse mesmo cenário. O Igor Sovinsky perguntou, você prefere comer o Pablo Vittar, aquele transexual? Quem fala? É? É o cantor da famosa lá que fez a música Canito, caralho. Pablo, é isso aí mesmo. Vittar. Deixa eu ver aqui. Ele tem piroca. O que importa pra pergunta é que ele tem piroca. Quem pode ter piroca? Tô vendo aqui. É tipo André Queen. Aí ele fala aqui, ó. Você prefere comer o Pablo Vittar ou ser comido pela Anitta com o cintaralho? Anitta, você sabe quem é? É melhor ser comido pela Anitta, porque pelo menos é mulher, pô. Então, não é não? Tá. Não sei, mano. Porque se você come, faz sexo com um homem, introduz a sua piroca num ânus de um homem. O que tem? Você não tá. Você não é gay? Você não é, sim, pelo menos bi? Então. Não, é gay, eu bi, sim, tem. Então, mas aí você tá sendo ativo. Muita gente vai por esse caminho. Eu acho que eu preferia estar com a Anitta ali. Porque talvez eu desenrolasse com ela outro esquema. Além, já que ela vai. Mas isso que eu falei, caralho! Não, calma, mas eu tô tentando pensar como os caras. Ele fez a pergunta pra gente debater aqui o que pode ser melhor, entendeu? Sim, sim. Então, eu pessoalmente preferia a Anitta, porque pelo menos é a mulher, porra. Mesmo que ela fosse enfiar a pirocona monstra no seu cu. É, tem. Pelo menos é uma mulher. Porque eu vejo assim, por mulher eu tenho atração. Por homem, eu não tenho nenhuma atração. Então, eu estar comendo, pra mim, não é uma vantagem. Pois é, porque primeiro que eu acho que, na moral, eu não conseguiria ficar de piroca dura. Se fosse um macho, claro. Por mais que seja um cara gatíssimo, ou um homem com uma piroca, mas com a aparência de mulher, eu ia falar, ih, essa piroca aí se mexendo, você é louco? A última pergunta. Pô, não foi o. Peraí, não foi o Alexandre Frota que ele comeu um. Sim, pô, esqueci o nome, mas. Transexual no filme. Frota com. E aí eu lembro que tinha os trechos rodando nos fóruns na época e ele falando alguma coisa assim, né? Eu vou comer, mas como se fosse mina, não vou pegar na piroca. Como é que ele falou? Bianca. Ele falou algo assim. Ele falava isso, que não teve contato com a piroca da Bianca, que foi a travesti que ele comeu, então logo pra ele é a mesma coisa. Vamos ver aqui, Alexandre. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Imagens, mano. Como é o nome da. Bianca, coloca. Cadê? Frota Traveco Bianca, foi o que eu coloquei. Frota Bianca. Mas tira o modo de segurança aí. Tô vendo. Então ele comeu um transexual. Frota é louco, mano. Frota tá. Amigo. Tô vendo. Cara, o Frota realmente ele é louco, mano. Tá aí só pra. O que é que se foda? Enfim, pra finalizar esse cast, uma história aqui, um relato enviado por um amigo que pediu pra se manter anônimo. Era 2010, eu estava completando 18 anos sem nunca ter transado. Aí, ó, mais um que, assim como eu, começou tarde. Calma aí que eu decidi mais. Meu pai, sabendo da minha pouca experiência, perguntou se eu queria ir numa casa de shows eróticos, também conhecido como puteiro. Lá tem sexo ao vivo, strip e cerveja. Isso foi o que o pai dele falou. Pensei por uns bons 2 segundos e topei. Então fomos para a gloriosa Rua Aurora, no centro de São Paulo, para o Teatro Orleão. Isso, inclusive, a propósito, isso era bem comum antigamente, né? Hoje em dia eu acho que isso não rola mais, mas antigamente eu ouço falar que era comum. Sim. Ó, e lembra que no seu blog antigo tinha um fórum, e aí os caras fez o tour da putaria? Sim, o fórum, meu Deus, os caras fizeram um tour. Era não, o tour, Putz, esqueci o nome agora, mas eles foram no tal do Andradas, que até onde me consta... O tour dos Andradas é clássico, não que eu tenha ido, mas eu já ouvi histórias. É perto desse lugar que ele foi aqui, ó, da Rua Aurora, que são ruas adjacentes... Eu preciso ver esse Andradas, peraí. Não vai ter Andradas. Foto, mano, é um prédio, cara, eu já passei em frente, mas não tive a moral de entrar, como não. Que é? Porque o Andradas é tão rústico que até eu, que não sou enganado com doença, fico com medo. Porque você foi lá? Passei em frente. Como é o nome? Prédio Andradas. Andradas, se você colocar Andradas puteiros, que qualquer bosta vai aparecer. Tem um número aí, é famoso pra caralho. Mas, caralho, mano, deve ser, é um lugar que as minas cobram tipo 10 reais, caralho. Como que você vai se passar perto de um lugar caralho. Desse? Caralho. Não tem como. E aí o nosso amigo da história aqui... Pois é, essa é a história que eu ouvi falar. É sério, eu juro que eu nunca fui. Meu Deus. Aí o que acontece? Ele tava na Rua Aurora, que é alguma rua ali perto também, naquele bolo. Então não é um lugar maneiro, não. Caralho, eu tô vendo fotos aqui e é um negócio lamentável, cara. É grotesco. É tenso. Aqui, ó. As luzes coloridas. Porra, 10 reais não é possível, mano. Porra, mano, teve uma época que eu descobri. Sabe, manda o GP Guia, mano. Sim, lá tem o tópico GP Guia. É uns. Pois é, tem um tópico gigante de Andradas e é. Mano, é bizarro e ao mesmo tempo lamentável. Certinho, só história miraculosa. Cara, eu me sinto meio mal, velho. Porque eu fico com uma certa pena das minas que precisam estar nessa situação, velho. É foda, mano. Eu também, por isso que eu não. Enfim, cada um faz o que quer com seu dinheiro, mas, mano, eu acho que, sei lá, é foda. Eu acho bizarro, mano, sei lá. Continuando. As luzes coloridas, a música ruim e os acentos de cinema pornô combinavam perfeitamente com o cheiro. Olha aí, ó. Você já imagina o cheiro do ambiente. Céu. Aí ele põe, que lugar maravilhoso. Aí ele continua, tal qual uma tartaruga ameaçada por um predador, meu pênis recolheu-se sobrando apenas o prepúcio. Eu era a imagem escrachada do gordinho do filme Superbad. Minha virgindade chegava a exalar. O pior é que, mano, é o que a gente falou, a experiência, ela, você vai ficando experiente. Conforme mais você faz sexo, mais você fica experiente. Se essas minas que estão num lugar que cobra 10, 15 reais, todo dia metendo a troca de dinheiro, com um monte de louco, todo tipo de louco, é o que ele falou aqui. Em 5 segundos, qualquer mina que olhasse ele e o pai dele entrando no lugar, elas iam falar, opa, chegou o cabaço. Aí ele continua. Meu pai pegou cervejas e sentamos onde parecia estar mais limpo. Justin Bieber cantava Baby, enquanto uma gordinha se esfregava no poste. Olha, queijo. Sempre que ela chegava na ponta do palco, os senhores mais ávidos tentavam introduzir o dedo na sua genitália e anos. Caralho, que é isso? Invejei a habilidade que ela tinha de desviar dos ataques. Logo imaginei como um Blastoise bem treinado com os EVS, não sei Pokémon, mano. E IVS de agilidade. Você vê isso que aí cara... é gíria de super nerd de Pokémon. Tá, você vê que ele é nerd mesmo, não era à toa que ele tava virgem com 18 anos. Cara, que horror. A gordinha saiu dando espaço para o casal trepar no meio do palco. Olha que bela experiência que esse maluco teve, mano. O show foi ótimo, cara. Eu percebi coisas que nenhum pornô me mostrou. Olha aí, ó. Nada como a minha. Mano, eu viraria assexual depois disso. Caralho, imagina o Wiz no lugar desse, mano. O cara que beija alguém diferente já fica com medo de ficar doente. Meu Deus do céu. O show foi ótimo e percebi coisas que nenhum pornô me mostrou. Só senti falta de fish anal que normalmente tem nos vídeos que vejo. Aí ele tá fazendo uma graça. Os strips continuam, mas o medo não deixava o piruzinho tiozinho sentir o clima de safadeza. Meu pai fingia ser evangélico para as moças que se apresentava e logo falava que era virgem. Deu pra perceber, elas diziam. Ai, meu Deus. Uma loira falou, sentada no meu colo. Ah, isso foi... Deu pra perceber, foi o que a loira falou. Meu pai continuou com a ladainha tentando converter Paulinha. Que vontade de peidar, falou ela, ignorando a mensagem bíblica. Meu Deus do céu. Mano, olha o lugar, caralho. Foi então que me senti... Que eu senti um quentinho saindo do seu enrugado. Uma flatulência ao vivo, em mim. Caralho, ela peidou em cima do mano. O medo passou. Meu Deus, só pior. Imagina a situação. Você tá ali tentando fleitar. Por que nesse lugar é bizarro? Esse específico eu não fui, mas eu já fui de brother da zoeira e tal, 18, 19 anos, em puteiro pela zoeira com os caras. E existe um momento de flerte com a puta, tá ligado? Que os caras ficam de ideinha, perguntando o que que gosta, o que que não gosta. Eu falo, mano, pra mim isso não faz sentido. Você vai pagar. Não é pra você ficar conversando, porra. Aí ele fala aqui, ó. O medo passou e meu pênis viveu um momento de glória. Aquele peido me deixou obcecado. Pai, me paga uma hot massagem com a Paulinha. Ó, aí, ó. A Paulinha, a técnica dela funcionou. Ela soltou uma bufa. Finha, como a gente já falou recente na MTV, nomes de peido, e ela conseguiu com seu odor conquistar o mano. Depois de dar uma grande golada na lata de Brahma, fez que sim com a cabeça, tirando R$50 do bolso. Teria direito a 3 músicas, mas a Paulinha gostou de mim e dançou 4. Fiquei abismado com sua beleza rechonchuda, com a vasta experiência digital e mulher pelada, aquela com certeza era a coisa mais bonita que eu já tinha visto na vida. Confesso que sua raba ficava em minha face, sentia saudade daquele peidinho. Ele fala que enquanto ela dançava... Meu Deus. Ou seja, virou fetiche pro cara. Aí ele coloca aqui, teria eu um flirt fetiche? Durante as danças, Paulinha me contou ser do Sergipe e ter 2 filhos. Olha aí, ó. O bagulho é foda. Me contou também que estava doida para tirar minha virgindade e que faria até um desconto. Que vontade de cagar, contou descontraída ao fim das danças. Mas... Meu Deus do céu. Essa menina tava zoando. Não, essa Paulinha, mas essa mano, mina, eu acho velho, a menina tava... Ou ele tá inventando. A mina tava zoando o cabaço. Oh, mano, pois é, ou ele tá inventando, ou a mina tava zoando o cabaço. Ela deixava ele estar e mandava um bagulho dele. Mano, quem fala, caralho, que vontade de cagar? Nem eu tenho a moral de falar pro Easy, mano. Ô, vamos gravar logo, caralho, aí que eu tô com vontade de cagar. Pai, me dê de presente de aniversário. Implorei ao velho por mais dinheiro. Estava louco por Paulinha. Ela descontaria a hot massagem e mais R$30 por minha virgindade, fazendo meu pai desembolsar mais R$70. Olha aí, mano. Peraí, quanto foi o total? Quanto foi o total? Ele tinha gastado 50. Na verdade, seria 100 a trepada, porque ela deu um desconto de 30 por ele ser virgem. E já tinha gastado 50 certo. Nas danças. Paulinha me levou para o quarto. Um banheiro minúsculo e lençóis brancos e limpos. Limpos, com muitas aspas, eu estou colocando aqui agora. Na cama, me chamaram... liga uma luz negra em cima desse negócio aí, para ver. Que bom que você acreditou que tava limpo, senão você estava fodido. Paulinha se esfregou em mim até minha ereção ser oficial. Colocou preservativo e sabor morango em sua boca. Que habilidade incrível. Aí tem... Que pau enorme. Ela mentia pra mim. Mano, a Paulinha... Esse maluco escreveu bem, mano. Bom texto, caralho. Ela mentiu pra mim. Mano, que eu não posso falar o nome dele. Esse cara... Pior que ele é conhecidaço do grupo do MPB, mano. Caralho. Tô ligado. Falei que não precisava disso. Fiquei secretamente orgulhoso da minha estrovenga. Como virgão, nossa, não acertei seu buraco de delícia de primeira. Nem de segunda, nem de terceira. Ela ficou sem paciência e colocou ela mesma pra dentro. Era quente. Ah, como era quente. Papai e mamãe, de lado, de quatro, de bruços, passou 40 minutos. Caralho! O cara é virgem e meteu 40 minutos, tá certo. E eu ainda não tinha liberado. Tá mal contado. Acho que nessa parte, até aí eu tava acreditando, mas aqui acho que deu uma... Ou ele bateu 300 punhetas de ir, ou ele tá dando uma valorizada, mas vamos acreditar. Vamos dar o benefício da dúvida. Passou 40 minutos e eu ainda não tinha liberado o meu jato. Não tirava o peito dela da cabeça. Ela já estava cansada e a camisinha não estava tão lubrificada. Ela tirou a borracha e começou a apertar meu peru com a mão e tratá-lo como uma alavanca. Se fosse pra bater punheta, eu ficava em casa. Foi grosso, escroto e babaca. Além de impreciso, já que aquilo não podia ser considerado punheta. Ela buscou outra camisinha e começou na minha... Caralho, o primeiro dia já tava folgando foda. Ela buscou outra camisinha e começou... E colocou na minha ferramenta. Perguntei se podia acessar o seu boga. O cu é mais caro, respondeu. Aí ela já devia tá putaça, né, mano? Porque até então ela tava de brincadeirinha com o cabaço. Vamos aí, vai gozar rápido e tudo mais. Ela montou em mim. Ah, uma vez, um adendo rápido. Nessas vezes que eu fui... puteiro com os brothers, eu sempre gostava de ser o Caco Barcelos, de ficar fazendo pergunta pras minas, de curiosidade, tá ligado? De sua profissão, qual foi a coisa como mais... Como você viu o cara aqui? É, essa é loucura, tá ligado? E aí, várias vezes já me responderam que elas gostam de virgem, porque o cara goza rápido. E aí, libera rápido também, tá ligado? O cara goza rápido e não aguenta dar a segunda. Então, mesmo que ele tenha pago uma hora, elas vão lá em 15 minutos, resolve o problema e tá pronto. Porque elas estão lá pra ganhar dinheiro, mano. Ela não vai sentir... Sim, sim, claro. Ele. É um negócio, tá ligado? Mas continuando aqui. Ela montou em mim e começamos o coito mais uma vez. Consegui sentir o calorzinho de sua axila e aquilo me deixou curioso e muito excitado. Minha boca encheu de água. Queria lamber Players. Mano, sabe o que é foda? Ele mandou o texto e acabou. Ah, acaba aqui. Não tem um final. Corrigite. Caralho, vamos ficar agora. Calma aí, deixa eu ver, porque eu encaminhei. Às vezes, quando eu encaminhei pra mim, sumiu. Deixa eu ver se a hora que ele me mandou tá aqui ainda. Porque agora eu fiquei curioso, foda. Ai, caralho, deixa eu ver. Já pensou se não tem um final, mano? Ah, tem aqui, eu tenho. Deixa eu ver. Ah, tá acabando. Calma aí, deixa eu achar aqui. Ela montou em mim e começamos o coito mais uma vez. Consegui sentir o calorzinho de sua axila e aquilo me deixou curioso e muito excitado. Minha boca encheu d'água. Queria lamber. Eita. Ele é meio porco, hein, mano? Com gentileza. O cara virou. O cara gostou de sentir o pé na cara e já tava disposto a lamber a axila da Paulinha, mano. Que é isso? Com gentileza, ergui seu braço e lambi sua axila! Grosso de creme que estava no corpo, preencheu minha boca e minha alma. Ela sentiu cócegas e parou com os deliciosos movimentos de vai e vem. Continua, por favor, pedi com clemência. Ela continuou meio sem vontade, escondendo as axilas. Pou, pou, pou. Aí ele põe o som das metidas, tá ligado? Tudo bem aí, Paulinha? Uma voz masculina bradou. Já acabou o seu tempo. Ih, cara, chegou segurança. Segurança que fica controlando o relógio ali. E a doce rola estava duraça e sem vontade de gozar. Achei estranho, já que meus exercícios sexuais solitários eu gozava em poucos segundos. Desculpa, Paulinha. Falei para a desvirginadora. Homem assim é bom para namorar, não por trabalho. Fiquei enaltecido enquanto me vestia. Me compra uma vitamina, pediu a linda loira rabuda enquanto saímos do quarto. Caralho, como assim vitamina? Dei a ela meus únicos R$5 e assistir, comprar na sala dos professores e tomar aquela vitamina pronta da Nestlé de porra, vitamina pronta da Nestlé de banana com uma mão. Perplexo e com dor nas bolas. Cara, que lugar é esse que vende vitamina, mano? Perplexo e com dor nas bolas, a primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi colocar os 5 contra 1. A privada recebeu um jato branco enquanto eu imaginava a Paulinha cagando. Aí ele pôs no final. História real. Meu... Não, não. Não. Agora eu tô ligado que essa história é evitada. Agora tá claro. O final ele deu uma... Eu acho que ele gozou em 5 segundos. Tava bom até o final, mas eu acho que na verdade ele gozou em 5 segundos na Paulinha, deu uma lambida na axila. Ele deu essa aumentada foda, não. Porque, mano, não tem como. O cara que acabasse, ele vai gozar rápido, caralho. Ainda mais que ele fala que ele tava excitado com o punzinho dela e com outras paradas, não tem como. Mas, enfim, foi uma boa história. Então é isso, Izzy. O nosso MPB bônus ficou maior do que a gente imaginava. Isso é sinal bom que as histórias e perguntas renderam. E como a gente explicou, a ideia do formato sempre vai ser essa: ter um tema específico e a gente conversar sobre aquele tema. Então a gente já comentou na abertura sobre o mercado de trabalho, histórias de trabalho, provavelmente vai ser o próximo MPB. E vocês podem tanto sugerir novos temas, como mandar novas histórias, caso a gente vá gravar. Exatamente. Só que pra isso, é preciso que se atinja o nosso bravo... 2.500. Exato, nossa brava meta. Esse é o objetivo. Lá no Padrim. Esse é o objetivo. E aí, a galera, mesmo esquema de sempre, pode encontrar no site do Izzy, hbdia.com.br/podcast. Não tem .br. Caralho, não tem .br. hbdia.com/podcast, sem o R. Na verdade, agora. hbdia.com, porque o Izzy não posta mais nada nessa porra mesmo. Desistiu. Não, mas vou atualizar hoje. E aí, eu queria... Deixa eu ver aqui. Ah, sumiu. Mas eu queria mandar um abraço. Um beijo no coração para uma garota que entrou no Padrim só por causa do cast de putaria, coitada. Faz um mês já. E eu esqueci do nome dela aqui no meio de milhões de mensagens. Mas enfim, ela sabe quem é ela e tá aí, ó. Prometemos e cumprimos. Mas vai se arrepender, mas tudo bem, tá aí. Não, mano. A história final aí foi boa. Caralho, que horror, mano. Que horror a história. Mas, gente, é isso aí. Espero ver vocês de novo aqui no próximo bônus. Sabe lá quando vai sair. Mas a gente vê... Como a gente tá tentando, o objetivo é fazer uma vez por mês. Então, gente, esse foi o MPB Bônus. Até a próxima vez. Mas se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te mais, se eu não te